branco na mix. Sente o peso da batida, tá do jeito que eu sempre quis. Assim eu sigo em frente e rimo contente. Tô no lado leste, tô com a minha gente. Aí, eu comecei há muito tempo atrás, quase não lembro mais quanto tempo já faz, tanto faz. Eu comecei tocando numa festinha, todo fim de semana, velha noite era minha. Que tempo legal, sempre alto astral, com smoke nos scratch, a galera passa mal, mal, mas passa mal, mal, mal no bom sentido. O som é pancada, escute bem o que eu lhe digo. Ei, chega mais, vem, chega até aqui, pra quem não me conhece, aí, smokey D. Sente o peso do som, sente o peso do som, sente o peso do som do meu mano, smokey. Aí, smokey, aí, smokey. S-M-O-K-E-Y-D, Smokey D, aí, muito prazer. Antigamente estilo mar e a fumaça, seguindo em frente, devagar e sempre. Smokey D na rima, hoje um tanto diferente. Sai, sai da frente, que eu quero passar. Agora é pique, trem, bala, quero ver me alcançar. Pois, se o barato é louco, pra mim ainda é pouco. Comigo é só no coco, se não mata, deixa louco. Meu som te deixa louco de vontade de dançar. Então abre essa roda que o break vai começar. Isso então me lembra os tempos da São Bento. Não é não invento, mano, eu não aguento. Abre essa roda que eu também quero dançar. Sente o peso do som, sente o peso do som, sente o peso do som do meu mano Smokey. Aí Smokey, aí Smokey. Aí Smokey, aí Smokey. Aí Smokey, aí Smokey. Remake old school, hélio branco na mix. Do rap da lata ao rap do bom, leva São Bento na mente e também no coração. Pois se sempre foi assim, mano, sempre assim será. Pois se depender de mim, o break nunca morrerá. Pois na batida que eu rimo, eu vou fazer você dançar. Um seawalk aéreo ou break de chão. Não importa o seu estilo, vem comigo, sangue bom. Várias mina na pegada e elas tão ligadas. Smokey D na rima, ninguém fica parado. Então mexe, remexe, que eu gosto de ver. E é nesse remeleixo que eu quero me perder. Sente o peso do som, sente o peso do som do meu mano Smokey. Aí Smokey, aí Smokey. Aí Smokey, aí Smokey. Aí Smokey, aí Smokey. Remake old school, hélio branco na mix.